Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Hoje é o dia reservado para ministrar o nosso curso para pastores e obreiros. Eu deixo duas notícias para vocês que ainda não atentaram para isso. Nós estamos alcançando cada vez mais pessoas no Brasil que acessam o blog principalmente, e estamos atingindo 11 países. Você é participante desse anúncio missionário que pode gerar salvação, fortalecimento para missionários e para edificação da nossa liderança. Deixo também os meus sentimentos mais profundos para minha mãe adotiva, que está dormindo no Senhor. Eu pedi oração, vocês oraram, alguns ligaram. A irmã Marina já está descansando no Senhor e eu peço oração agora por toda a família, para que o Senhor console a todos os familiares. Aproveito para deixar hoje o meu abraço para a Igreja Metodista em Amparo, Jardim Ranieri, Jardim Ângela, Santo Amaro, São José, aqueles que trabalharam conosco na gestão ministerial da Igreja Metodista, a Igreja Metodista em Vila Formosa, a Igreja Metodista em Jacareí, a Igreja Metodista no Satélite. Também deixamos o nosso abraço especial à comunidade evangélica Aliança de Amor, em Juiz de Fora, que completa os seus 10 anos, e em especial a nossa igreja aqui, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no campo Atibaia, juntamente com o presidente, o pastor Zacarias Bernardes Félix e sua esposa, a pastora Ana. O quinto passo do material que foi escrito em 1993, Manual de Planejamento da Primeira Região Eclesiástica do Ministério de Apoio Pastoral do Rio de Janeiro. Primeira região é o Rio de Janeiro. Subsídios para liderança, como planejar. E hoje nós vamos falar sobre o quinto, sexto e o sétimo passo e depois uma breve devocional. Com relação ao quinto passo, a execução, leio na íntegra. O nosso trabalho vai sobre rodas quando tudo está planejado, consequentemente previsto. Executar é colocar as mãos e o coração na obra. Mãos à obra, irmãos. Mãos à obra, esta é a hora. Irmãos e irmãs, vamos trabalhar. Mas lembrem-se, não é fazer as coisas de qualquer maneira, não. Temos que estar com o planejamento de ação da igreja nos orientando. Ele é o nosso mapa. Se o seguirmos sob a bênção e direção do Espírito Santo, nosso trabalho não será em vão. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Não podemos fazer o que Deus pode fazer. Mas Deus não faz e não vai fazer o que nós podemos também realizar. Então, quanto à execução, é um grande chamado. Vamos em frente. Não se esqueçam, é necessário responsabilidade, fidelidade ao Deus que nos permitiu planejar, nos atermos bem nos detalhes do nosso plano de ação, do planejamento estratégico, nas etapas, e assim ir transformando intenções que nós trabalhamos até agora em ações concretas. É a hora de realizar. Imagine de que serviriam todos os passos anteriores que nós falamos, se agora, na hora da execução, deixamos o nosso plano de ação de lado e começamos a agir segundo o que nos der na cabeça. Mas e se de alguma coisa precisar, se alguma coisa precisar, melhor dizendo, ser mudada no planejamento original? Bem, pessoal, irmãos, não podemos tomar o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de ação, o nosso mapa numa camisa de força. Mas se precisar mudar alguma coisa, quem nos avisa? Os olhos atentos à realidade e o Espírito Santo que nos conduz e dá a capacidade de discernimento. Temos de estar atentos e vigilantes, avaliando constantemente nossa caminhada. Através desse controle periódico, vamos confrontando o que foi pensado com o que está sendo realizado. Irmãos, não adianta nada planejar se nós não executarmos. Eu vou repetir, não adianta nada planejar se nós não executarmos. Então, mãos à obra. Um segundo ponto hoje, e que é o sexto na cartilha, um pedreiro que levanta uma parede, de vez em quando, precisa avaliar se a parede está no nível. Todo mundo já viu isso, já fez isso. Pega seu prumo e avalia. Constantemente, Jesus envia seus discípulos e depois se retira com eles para avaliar a empreitada, como diz Lucas capítulo 10. Temos um registro desses momentos. A avaliação é muito importante, por isso tem de estar presente em todo o processo de planejamento. E você pergunta, mas em que consiste a avaliação que estamos falando? E a resposta é: avaliar é a tarefa de ir julgando, averiguando, constatando, controlando todos os passos do processo de planejamento. Deve-se checar, fazer um check-up, uma avaliação do planejamento constantemente. Para realizarmos essa avaliação, nós devemos acompanhar passo a passo a execução do planejamento, saber como as coisas estão acontecendo, e se está tudo saindo como o combinado, por que está saindo ou por que não está saindo, o que precisa ser corrigido no caso de algum resultado que nós não desejamos, e aperfeiçoando o trabalho. É necessário fazer uma comparação entre o que já foi feito e o que não foi feito, e o que estamos fazendo agora no momento da avaliação. Estamos atrasados? É uma pergunta que você deve fazer. Estamos adiantados? Adiantados demais? Apressados demais? Quais as atitudes que nós precisamos ter para atingir o objetivo da maneira como Deus deseja. Quais as atitudes que precisamos tomar? Essa avaliação do planejamento supõe estarmos sempre bem informados sobre o que foi pensado e aprovado como vontade e direção do Senhor para o nosso trabalho e o que de fato está acontecendo. Ao dizermos que a avaliação tem que ser contínua, o que queremos dizer é que esta averiguação não se faz somente no final do planejamento. Se o planejamento é para 2 anos, por exemplo, a avaliação não pode ser feita só no final dos 2 anos, mas deve ser feita periodicamente. Temos de ir estabelecendo controles para que possamos ir adequando o planejamento e corrigindo as distorções. Imaginem vocês, diz a cartilha, contratei um profissional e dei nas mãos dele uma planta de construção para a casa que quero. Será que posso deixar para ver o resultado do trabalho dele só depois que a casa estiver pronta? Será que ele está gastando somente o material necessário ou está desperdiçando? A casa está ficando do jeito que eu quero ou não? Porque uma coisa é o planejamento, é a casa no papel. Outra é a casa de tijolo, de pé. É preciso sim ir acompanhando o trabalho do profissional, no nosso caso, no trabalho missionário. Se você vai utilizar esses princípios, dessas 11 unidades de sábados de princípio de liderança para a sua empresa, é a mesma coisa. Você tem que ir avaliando. Deixar tudo ao léu até o final do serviço do profissional, a casa toda pronta, é um risco que ninguém deve correr. Assim também é com as coisas do Senhor. Não devemos correr riscos. E no final? A avaliação que deve ser feita no final do plano de ação. Quando se esgotar o tempo planejado para alcançarmos os nossos objetivos, nós temos que fazer uma avaliação final. Sem dúvida, é necessária uma avaliação final. Quando finalmente coroamos a etapa de execução, chegamos à data estabelecida no planejamento para o fim do mesmo e para a consequente avaliação final. Cada pessoa envolvida no processo, no planejamento, deverá apresentar a sua avaliação, como no caso dos vários ministérios da igreja. O dos vários setores, círculo de oração, ministério de cânticos espirituais e outros. Essas atividades devem ser apresentadas e dialogadas, discutidas, conversadas. Nelas temos que perceber concretamente todos os resultados obtidos e as dificuldades encontradas. As falhas e os sucessos. Onde aconteceram as falhas e os sucessos? Por que aconteceram? E assim vamos aprendendo a planejar mais realisticamente e a trabalhar em grupo, aprendendo com os erros e com os acertos. Pois só se aprende a planejar planejando, irmãos. Há muitas pessoas que fazem crítica, mas elas não entram em campo, ficam na arquibancada só criticando. Quem fica na arquibancada só criticando vai ver muitos erros. Mas eu quero dizer para você, também não vai fazer nenhum gol. Não vai errar? Não, não vai errar. Ao ficar só observando, não vai errar o gol. Mas também não vai fazer nenhum. E para esses que estão na arquibancada, está destinado o juízo de Deus. E eles serão afastados da presença do Senhor no juízo final. Por quê? Porque não fizeram o que Deus mandou, multiplicar os talentos. É importante que essa avaliação final seja feita por escrito, colocada no pendrive e que possa ser arquivada. Nossa cabeça não é capaz de guardar todos os detalhes que nós mencionamos em cada sábado. Assim, sempre teremos onde consultar no momento de fazer um novo planejamento, por exemplo. E nosso trabalho vai ficando registrado. Fica mais fácil avaliarmos nosso trabalho, o êxito, os insucessos e tudo mais, se nós temos tudo anotado. Se nós temos tudo guardado, se nós colocamos tudo isso numa memória, num arquivo, que pode ser hoje no celular, no seu computador, nós, de preferência, faça cópia, para que a gente não perca tudo que planejou até então. E é uma fonte muito útil e importante. Agora, especificamente, eu digo para os pastores e pastoras que vierem depois de nós. A igreja não, geralmente, não nasceu conosco, nós vamos passar um tempo e depois virá outro pastor ou pastora, e é importante que ele encontre a história do que está sendo acontecido. Atualmente, a igreja do Jardim Ângela, que está completando 30 anos, a Igreja Metodista em Jardim Ângela, está fazendo um memorial, um relato histórico, e é fundamental. Um abraço ao pastor Edson também. Por quê? Porque depois que ele passar alguns anos, espero que muitos, porque ele vai ser muito feliz lá e vai abençoar muito aquela igreja, é importante que o próximo, daqui a uma década ou mais, possa verificar o êxito e os equívocos que a igreja cometeu. Através desses relatórios, pode ter uma ideia, o futuro pastor ou pastora pode ter uma ideia das necessidades e oportunidades que estão diante daquela comunidade. Não façamos a obra de Deus relaxadamente, como diz Jeremias 48, verso 10. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos verificar aqui a execução e a avaliação. E dentro da avaliação, a avaliação final. Depois, os irmãos na cartilha colocam um aspecto que diz respeito mais à organização da denominação. Agora, para finalizar, eu quero dizer a você, evangelista, pastor, obreiro, como começar uma igreja? Nós podemos mesmo aqui no campo sair de 45, 50 para 90 a 100 igrejas nesse período de 5 anos, no máximo uma década, se fizermos dessa maneira. Uma igreja pode começar de diversas formas, tais como, primeiro, formar um grupo pequeno. Tem muitos nomes para isso. Um grupo familiar. um grupo de pessoas que se disponham a reunir semanalmente sob a direção de um líder nomeado pelo pastor ou pela pastora. Depois desse pequeno grupo, o pequeno grupo vai crescendo e você pode estabelecer um ponto missionário. Uma família, por exemplo, que ofereça sua residência para o início das reuniões da igreja ou um local alugado para esse fim. O ponto missionário pode ser um lugar de culto, de escola dominical, de serviço comunitário. O ideal é que trabalhe para que logo alcance as três coisas: o culto, a escola dominical e o serviço comunitário. Muitos pontos missionários começam em garagem. A pessoa tem uma garagem grande ou um salão grande e já não é mais um grupo pequeno. Não é mais um grupo de 8, 10, 12 pessoas, não. Já é um grupo maior. E às vezes cabe numa garagem. E cabendo numa garagem, não é necessário alugar. É preciso avaliar isso e avançar. Nós estamos aqui para avançar. Não é para ficar no mesmo lugar. Nós estamos na última hora, irmãos. Pastor, o senhor já falou isso umas 10 vezes. Vou falar mais 10. Ou mais 100, quanto Deus me permitir. Nós estamos na hora de realizar aquilo que Deus deseja, que o Senhor deseja. Um outro passo é constituir um obreiro, uma obreira, um missionário, uma missionária, uma pessoa que seja enviada a determinado lugar com o propósito de ali iniciar um trabalho missionário. A pessoa começa a visitar, convidar pessoas, etc. Até estabelecer uma pequena congregação, sempre com a perspectiva de cumprir a grande comissão, de que nós olhamos para Jesus e ele diz em Mateus 28, 18 a 20: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho dito ou ensinado. Qualquer que seja a estratégia da denominação em que você pertence, para começar, o pastor ou a pastora e a igreja não podem perder a visão da evangelização bíblica, ou seja, uma evangelização total, que leve em conta os problemas e os desafios da cidade, do bairro, à sua volta. Jesus precisa ser Senhor da alma, do espírito, eu prefiro, do corpo, dos sentimentos, das finanças, da vida familiar, da questão da sexualidade, de toda a família, de toda a rua, bairro, cidade, de todas as nações. Senhor da economia, da política, da cultura, nada deve e pode ficar fora do senhorio de Cristo. Aqui um parêntese: para que ele seja o Senhor da nossa nação, é preciso muita oração, é preciso uma igreja ou várias igrejas que se levantem numa atitude cristocêntrica, seguindo o modelo de Jesus, não objetivando só fama, status, dinheiro da denominação. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, não é para ficar pedindo ônibus para Câmara dos Vereadores, deputados, senadores. Podemos até pedir, mas não é isso que nos importa. O que nos importa é reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós realmente alcancemos esse êxito. Eu encerro essa primeira parte dizendo a você que, para estruturar uma igreja local, o bispo Adriel, da Igreja Metodista, me ensinou uma coisa muito importante. Uma igreja só pode ser autônoma se ela tiver autogoverno, autossustento e autoproclamação. Senão ela ganha o status de igreja e no mês seguinte está pedindo ajuda para a sede ou para região ou para o distrito ou para outros segmentos. Não. É preciso que essa comunidade já possa pregar o evangelho com todo o poder. É preciso que tenha um governo estabelecido, uma ordem estabelecida e tenha o seu sustento de tal maneira que possa caminhar. Alguns ministérios que devem estar presentes em toda a igreja local, de qualquer denominação. Ministério da Proclamação da Palavra, que é formado pelo pastor ou a pastora da igreja e demais pessoas que se disponham a ajudá-lo nas pregações, na direção dos cultos. Ministério do Ensino ou da Educação Cristã. Esse ministério é composto por superintendente de escola dominical, por professores das classes de estudo existentes, por discipuladores. Ministério da Ação Social é constituído de todas as pessoas que estão interessadas no bem-estar social dos membros da igreja e da comunidade em geral. Quando eu digo comunidade, é a rua, o bairro, a cidade e assim por diante. Tem o objetivo de promover, de cuidar e ajudar as pessoas. Essa é uma estrutura mínima de ministérios para a formação de uma igreja. Também não podemos esquecer de um ministério que esteja atento às crianças e os adolescentes em todas as igrejas, em todos os pontos missionários, congregações. Todas as igrejas, é imprescindível que nós possamos dar atenção especial às crianças e os adolescentes. Buscar pessoas escolhidas, não se deve colocar qualquer pessoa para trabalhar com nenhum ministério. Não é por simpatia nem por parentesco, mas é por dom que nós devemos escolher. Isso serve para crianças e adolescentes, como para os outros ministérios. As pessoas devem ser escolhidas essencialmente pela sua experiência e comunhão com Deus e testemunho na igreja. E sempre que possível, pessoas preparadas para a importante tarefa de trabalhar com o ministério específico, o obreiro que tem o ministério para trabalhar com o porteiro, o obreiro que tem o ministério para trabalhar na área administrativa, o obreiro que tem o ministério para trabalhar na tesouraria e assim por diante. O diácono, o presbítero. Nós temos que ter também instalações adequadas. Elas podem ser muito simples, mas elas têm que ser adequadas. Nunca deve se destinar às piores instalações para as crianças, para os adolescentes ou para qualquer outro ministério. O local deve estar limpo, arejado, de ambiente agradável. A criança e o adolescente devem se sentir valorizados e os outros irmãos de outros ministérios também. Quantas vezes, como superintendente de distrito na Igreja Metodista, eu fui a igrejas que eram uma bagunça. Quando você entra, você tem até vergonha. Imagina só quando entra um convidado. Então nós precisamos ter instalações adequadas. Pastor, pastora, zele por isso. Desafie pessoas que têm esse dom para manter a casa em ordem. É a casa onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Nós temos que ter móveis, mobília apropriada. Nada de se aproveitar de cadeiras, quebradas, mesas e estraçalhadas para a criança e o adolescente e para os outros ministérios. Se não houver recurso financeiro para que todos tenham móveis ou novos ou em ótimo estado, adequados, apropriados, devem então ser adquiridos outros móveis para o desempenho e realização do ministério. É preferível que os adultos, muitas vezes, fiquem prejudicados em alguma situação, até que todos possam ser igualmente contemplados. Mesmo assim, eu prefiro dizer, respeitando aqui a cartilha, que a igreja deve contemplar a todos e tudo está dentro da ideia da cartilha, mas tudo tem que estar em ordem. Em último lugar, a literatura e materiais didáticos. Nós podemos providenciar vasta literatura para os irmãos enriquecerem a sua vida espiritual. Podemos ter coportores, incentivar alguém que tem esse ministério de coportor e buscar nas livrarias evangélicas, trazendo com desconto para a igreja, não para pôr lá no centro do templo, mas num salão ou num espaço apropriado para isso, de tal maneira que os irmãos possam se alimentar. Eu trabalhei com seminaristas excelentes, que estão realizando ministério excelente, mas certa vez, um seminarista em especial, eu recebi para trabalhar conosco, e quando o recebi, perguntava coisas bíblicas. Ele tinha se habilitado para a liderança na igreja local dele em poucos meses. Poucos meses. E foi para o seminário. Foi para a faculdade de teologia. Quando eu perguntava coisas bíblicas, ele não sabia basicamente nada. Quando incumbia de alguma tarefa, não sabia basicamente nada. Quando perguntava sobre figuras importantes da história da igreja, não conhecia, não, nunca ouvi falar. Irmãos, significa que esse líder não foi devidamente preparado. E como ele não foi devidamente preparado, não foi devidamente treinado, o que acontece é que depois o seu ministério será frágil, será raso. E por consequência, nós teremos os membros da sua igreja também sofrendo do mesmo mal. Que esta palavra abençoe a todos os obreiros de todas as denominações que estão fazendo parte desse trabalho. Todas as denominações, adequem a nomenclatura dentro da sua denominação. Mas é importante que esses princípios de liderança sejam observados. Se o Senhor nos permitir, na semana que vem, eu não devo fazer no sábado, porque estarei fazendo a minha mudança, mas no domingo, se o Senhor assim permitir, ou mais rápido que ele permitir, eu farei o último capítulo sobre o plano de ação do pastor e da pastora. Que Deus nos abençoe nesse primeiro momento e agora a devocional importante para nós. Pastores, obreiros, nesse 11º encontro, Quero falar com você sobre perdão. Lá em Efésios capítulo 4, verso 32, bondosos, compreensivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até sete? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, 21 e 22. Irmãos, não adianta você fazer conta dos 70 vezes 7 e dizer: Ah, já perdoei 490 vezes, já perdoei 500 vezes. Não, não é isso. O texto está dizendo: perdoe infinitamente, sem você optar, decidir que vai seguir o valor do reino dos céus. E um dos valores éticos do reino do céu, do reino dos céus, é o perdão. E perdão não é um sentimento, perdão é uma opção que você faz. O perdão deve fazer com que a ofensa não tenha mais significado, não produza mais efeitos nesse relacionamento daquela pessoa que causou mal para você. Você deve limpar essa história. A dívida está paga. Assim como Jesus pagou a sua, você perdoou a quem lhe devia. Está resolvido. Não no sentido de amnésia. Ah, então eu vou esquecer. A Bíblia diz que Deus não se lembrará mais dos pecados. Será que Deus tem amnésia? Não, Deus não tem amnésia. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que aconteceu. Ele simplesmente desconsidera e devolve àquele que cometeu o pecado, eu e você, a condição de filho dele e faz festa conosco, como nos fala a parábola do filho pródigo, texto até que foi usado no dia da minha conversão, em 1985. O perdão deve ser incondicional, perdoar tantas vezes quanto for necessário, perdoar procurando se aproximar da pessoa que foi perdoada, se reconciliar com essa pessoa. Não é fácil para o homem natural perdoar. Mas para o homem espiritual é fácil. Por quê? Porque ele já tem uma nova natureza e já decidiu: quando fizerem mal contra mim, eu vou perdoar. Porque a glória de Deus nos capacita para isso. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Irmão, só quero lhe dizer que no final dessa parábola, o texto diz: você vai sofrer os verdugos, o castigo, até que você possa me pagar. E eu quero dizer que ninguém poderá pagar a dívida para Deus, a não ser o sangue de Jesus. Portanto, Jesus está contando a história de alguém que, por não perdoar, foi perdoado, mas não perdoou. Então, ele sofrerá o castigo eternamente, porque não poderá pagar a sua dívida. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Não tem como. Só Jesus pode pagar. Com relação ao Pai Nosso, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. O texto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ora, se você não está perdoando aos seus devedores, assim como você não perdoa, Deus também não te perdoará. Mas se você, que recebeu o perdão de Jesus, e foi agraciado por isso, só tem uma opção: perdoar, limpar a história para valer, entrar em contato com a pessoa, receber, acolher, fazer festa, se reconciliar, voltar a ter comunhão. Pastor, e quando a pessoa não é digna de confiança? Bem, você vai perdoar tudo, 70 vezes 7, infinitamente, mas é claro, em algumas situações vai manter uma situação, vai fazer tudo que Deus manda fazer, mas vai manter uma posição de prudência, porque tem gente também que se aproveita desse texto para usar de má intenção, de malandragem, para que possa continuar fazendo coisas que acabam prejudicando a você, prejudicando o ministério, prejudicando a igreja. Então aí o pastor ou a pastora vai tomar o procedimento necessário. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É a sequência, Mateus capítulo 6, versículo 15. Aqui está claríssimo: se nós perdoamos, seremos perdoados; se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Devemos perdoar e não ter dívida de espécie alguma que esteja separando você de outra pessoa que se endividou com você espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ofensa é o oposto do amor: é ira, é tristeza, é mágoa, é rancor. Se não liberarmos perdão para com os outros, nossa ligação com Deus está rompida. Deus é amor, somos filhos de Deus, somos filhos do amor, Deus é perdão, somos filhos do perdão. Só o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. É preciso estar sensível. Perdão, irmãos, vai gerar unidade entre você e a pessoa e vai gerar unidade no corpo de Cristo. É o reconhecimento das dificuldades que a pessoa teve e que isso não separe você da pessoa. Deus é onisciente, ele esquece dos nossos pecados porque não pesam mais graças ao perdão. O pastor, o obreiro que está fazendo esse curso é chamado a viver na dimensão do perdão constante e perpétuo, infinito. Não é bom que as pessoas vivam quebradas por falta de perdão, com tristeza, amargura. Pessoas que não foram perdoadas, às vezes se afastam da igreja, se afastam de Jesus. E pessoas que não perdoaram ficam na igreja, mas ficam com aquela raiva e, passados muitos anos, sempre comentam desse mesmo erro. Não importa qual foi o pecado, lembre que o seu pecado é maior originalmente. Você já foi concebido em pecado e Deus te perdoou na cruz. Por isso, só resta uma alternativa: perdoar, acolher, festejar e devolver a condição que a pessoa tinha antes de você. Não há como ser pastor sem ser um ministro do perdão. Não há como ser obreiro da igreja, sem ser ministro do perdão, porque você vai quebrar a unidade do corpo. Às vezes, uma vida toda vai por água abaixo por falta de perdão, de ser perdoada e de perdoar. É isso que nos divide, é isso que racha a igreja. E todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa, e casa sobre casa, perdão, cairá. Lucas 11, verso 17. Perdoar pelo que fizemos, sem o mas ou as condições, sem reclamar do outro. Perdoar pelo que ele fez contra mim, sem o mas ou as condições que o levaram a fazer isso. Não esmague a cana quebrada. A ausência de perdão gera separação. Sem perdão não há vida cristã. Há coisas que o tempo esconde, mas não apaga. E isso começa com a falta de perdão e, com o passar dos anos, vai se transformar numa raiz de amargura. Sem perdão não há adoração. Tem muita gente que canta, canta, canta no grupo de cânticos espirituais, mas quando você ouve, não te causa impacto. Sabe por quê? Essa pessoa não perdoa o pecado dos seus familiares, ou de amigos, ou de pessoas que fizeram algum mal contra ele, lhe prejudicaram de alguma maneira. Sem perdão não há adoração. É preciso dialogar sempre. Em alguns casos é necessário um processo para o perdão se consolidar. Aos poucos vai se retomando, você toma a decisão, é uma opção, e aos poucos o relacionamento vai voltando a ser como era e poderá se transformar ainda num relacionamento melhor. Porque alguém que perdoa e o outro que é perdoado vão acabar gerando um sentimento de amor, de unidade maior ainda. Devemos ter consciência, irmãos, pastores e obreiros, de estar fazendo a nossa parte. O outro tem a liberdade de não se reconciliar, mas nós temos que estar limpos diante de um Deus irrepreensível. E nós temos que ser irrepreensíveis. Pastor, e se a pessoa não quiser aceitar o meu perdão e não quisesse se reconciliar comigo de modo algum. Ou e se a pessoa não quiser me perdoar? Meu irmão, minha irmã, pastor e obreiro, faça a sua parte. Se você está devendo, peça perdão. Se você tem uma dívida a receber, perdoe. Faça a sua parte. A parte do outro, ele vai acertar com Deus se ele não aceitar as duas coisas, ou perdoar ou ser perdoado. Devemos fazer a nossa parte honestamente, com verdade. Vale a pena perdoar, pastor. Vale a pena perdoar, obreiro. Sem vistas à recompensa no céu, na salvação ou qualquer outro benefício. Muita gente hoje em dia só pensa em benefício, em prosperidade aqui na terra e pensa em prosperidade e galardão lá no céu. Não faça nada pensando em ganhar nada. Não peça perdão ou perdoe objetivando nada a não ser o amor. A não ser o amor. A não ser o amor. Porque Deus é amor. Os vasos da ira são preparados para a perdição. Irai-vos, nós nos iramos, sim, mas não pequeis. Nós às vezes ficamos irados, mas podemos controlar e não deixar essa ira se transformar num pecado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, teve uma quebra de vínculo, de relacionamento, pode durar alguns minutos ou algumas horas, mas você não pode amanhecer o dia seguinte com o seu relacionamento quebrado. Imediatamente libere o perdão, ou se você precisa de perdão, vá pedir perdão. Não deis lugar ao diabo. Aqui o irai-vos e não pequeis me lembra do ciúme. A Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós, mas a Bíblia também fala que nós não devemos arder em ciúme. Então é possível que nós sintamos, em alguns momentos, uma ira, mas isso não pode amanhecer no outro dia, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É possível que nós sintamos um certo ciúme em alguma circunstância, mas isso não pode amanhecer no outro dia. O não perdoar gera ódio e nos torna pessoas deprimidas, oprimidas e opressoras. O verdadeiro arrependimento nos leva à mudança de tudo o que está errado. Pedir ao Espírito Santo que nos revele o erro, os pecados ocultos, os pecados involuntários que eu fiz sem desejar, sem querer mesmo. Ir e perdoar, ou ir e pedir perdão. No caso do seu pecado, se arrepender. Demonstrar o fruto do seu arrependimento. Confessar o seu pecado a Deus e confessar o seu pecado à pessoa que você cometeu o pecado. Pedir perdão, receber o perdão e começar de novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ah, que bênção! Jesus não imputou a nós as nossas transgressões. Seremos nós a imputar aos outros as transgressões deles? Será isso coerente com os valores do reino de Deus? Será que nós, como pastores de um rebanho, podemos fazer isso? Às vezes há relacionamentos pastorais, pastor e outro pastor, que não se falam, brigas terríveis, horrendas, que são uma vergonha para o Evangelho, que estraçalham a unidade da denominação. Vamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos nos reconciliar com as pessoas. Mas, pastor, ele nos ofendeu, ele me ofendeu, ele disse isso, isso e aquilo. É verdade. Se você está dizendo, deve ser verdade. Mas eu quero dizer que Deus confiou a você a palavra da reconciliação. Para concluir essa 11ª ministração sobre o treinamento de pastores e líderes, eu concluo com algumas afirmações. Sete afirmações. Em primeiro lugar, é preciso perdoar, e perdoar não é sentimento, é uma decisão. A palavra decisão significa corte. Primeiro vem o de. Vocês lembram aí do sentido preposicional? E depois cisão. Nós não devemos manter a cisão. Não devemos manter a cisão de modo algum. Devemos perdoar incondicionalmente, diariamente, em todo o tempo que for necessário, porque assim é que Deus faz conosco. Perdoar é um valor do reino dos céus. Não é uma opção, é uma decisão. Não é um sentimento, é uma opção que você fez no dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Segundo lugar, perdoar é promover a reconciliação, objetivando a unidade do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, perdoar é viver em unidade no corpo, porque o perdão restaura a unidade no corpo de Cristo. Em quarto lugar, perdão é o sonho que Deus tem para nós, transformado em história, em concretude. E isso, como disse, graças ao perdão. Em quinto lugar, perdoar é agir para com os outros assim como Deus agiu e para conosco. Eu vou repetir. Perdoar é agir para com os outros assim como Deus agiu para conosco. Em sexto lugar, perdoar é pedir perdão a Deus e pedir perdão também por pecados conhecidos, pecados ocultos, pecados involuntários, se reconciliar com Deus. E em último lugar, perdoar é não uma amnésia, mas é desconsiderar o erro, o pecado que a pessoa cometeu contra você. É perdoar a quem te ofendeu. A segunda parte do estudo, a primeira parte foi o material da Igreja Metodista na primeira região, e a segunda parte do meu trabalho no livro de discipulado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que esse treinamento de pastores e obreiros possa ser muito útil para nós levantarmos uma geração da última hora de pastores e obreiros que reformam a nação particularmente a Igreja, e espalham santidade bíblica sobre a terra, como disse John Wesley quando perguntava: Senhor, por qual motivo, para que o Senhor nos levantou? E ele disse: reformar a nação. O Senhor respondeu: reformar a nação, particularmente a Igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Que esse exemplo wesleyano sirva para todos os irmãos, de todas as denominações, porque vocês já repararam que em todo estudo, em toda ministração, eu uso fontes as mais diversas, de luteranos, de presbiterianos, de assembleianos, da Igreja Apostólica. Na primeira parte dos estudos de obreiros, eu usei o manual da Igreja Apostólica. Agora estou usando o manual da primeira região eclesiástica da Igreja Metodista, e assim por diante. Leiamos tudo e retenhamos aquilo que é bom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e o poder para pedir perdão e perdoar, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente, nos fazendo uma geração de pastores e obreiros que reformam a nação, particularmente a Igreja, e espalham a santidade bíblica sobre a terra. Amém, amém e amém.